mas. O amor de Deus está presente por toda parte. A natureza fala da sua grandeza em cada detalhe. E o amor de Deus é a própria esperança se derramando sobre toda a criação. Quando observamos as cinzas de um campo queimado, talvez pensemos que a vida ali se extinguiu para sempre. Mas em pouco tempo as plantas brotam, mais verdes que nunca, mostrando que nada consegue deter a vida. Quando vemos os escombros deixados pela fúria das tempestades, pode nos parecer que nada mais poderá existir em tão deprimente paisagem. No entanto, em breve tempo as mãos hábeis e competentes dos homens deixam o local em condições de ser habitado novamente. Quando olhamos vastas extensões de terras esturricadas pela estiagem, temos a impressão de que a vida bateu em retirada para sempre. Mas, para espanto de todos, a chuva cai de mansinho, penetrando o solo castigado, acordando as sementes que jaziam adormecidas. E em pouco tempo, o que era deserto, se converte em imenso jardim multicolorido. É assim que Deus nos fala da esperança a cada instante. Foi observando esses pequenos detalhes da natureza que um poeta escreveu a seguinte poesia. E eu que achei que a lua não brilhasse sobre os mortos no campo da guerrilha, sobre a relva que encobre a armadilha ou sobre o esconderijo da quadrilha, mas brilha. E achei que nenhum pássaro cantasse se um lavrador não mais colhe o que planta, se uma família vai dormir sem janta com um soluço preso na garganta. Mas canta. Também pensei que a chuva não regasse a folha cujo leite queima e cega, a carnívora flor que o inseto pega ou o espinho oculto na macega. Mas rega. Pensei também que o orvalho não beijasse a venenosa cobra que rasteja no silêncio da noite sertaneja sobre as ruínas de esquecida igreja. Mas beija. Imaginei que a água não lavasse o chicote que em sangue deprava, quando de forma monstruosa e brava, abre trilhas de dor na pele escrava. Mas lava. Apostei que nenhuma borboleta, por ser um vivo exemplo de esperança, dançaria contente, leve e mansa, sobre o túmulo de uma criança. Mas dança. E eu pensei que o sol não mais aquecesse os campos que a guerra empobrece, onde tomba do homem a própria espécie e a sombra da dor enlouquece, mas aquece. Por isso achei que eu não mais fizesse poema algum após tanto embaraço, tanta decepção, tanto cansaço e tanta espera em vão por teu abraço. Mas faço. O mesmo calor solar que mantém no estado líquido a água dos rios e dos mares, conduz a seiva à fronde das árvores e faz pulsar o coração dos abutres e das pombas. A luz que espalha o verde nos prados e nutre as plantas com um sopro impalpável, também povoa a atmosfera de maravilhosas belezas aéreas. O som que estremece a folhagem canta na orla dos bosques, ruge nas plagas marinhas. Em tudo vemos, enfim, uma correlação de forças físicas que abrange num mesmo sistema a totalidade da vida sob a comunhão das mesmas leis, que são as soberanas leis divinas.